a sua instrução na quebrada. Eu nasci, cresci, me criei nessas paradas. Fui testemunha de várias coisas erradas. Mas eu sou mudo, segue, não escuto. Tem certos tipos de assunto que nunca se comenta. É melhor ficar esperto, a quebrada é violenta. O tempo passa, eu dentro do barraco. Ao mesmo tempo, cuidando daquele carro. Quem para em frente à casa do chegado. Quatro armados invadindo o pátio. O que que houve? O que será que fez o Fábio? Para a polícia, levá-lo algemado. Certo ou errado, inocente ou culpado. São fatos que eu vou me expressar, que eu vou rimar. Se liga, meu irmão, porque o bicho vai pegar. 0123, eu tô ligado também. Que na quebrada tem o mal, na quebrada tem o bem. É bom ficar esperto que é ciclano, que é fulano. Quem fuma, quem cheira, quem toma nos cano. Aí meu camarada, preste atenção com cilada. De repente o dos teu pode ser onça pintada. Aí sangue bom, preste atenção com quem tu anda. Cuidado com essas bandas, cuidado com os pilantra. Cuidado com as maranga, tem mina que é sacana. Recém te conhece, já diz que te ama. Te convida pra ir pra cama, meu amigo não se engana. De repente a cama dela é os cara de campana. Te esperando na esquina pra te pegar da garganta. Canta, assalto, tocaio ou vingança. É melhor tu te ligar com quem você anda, aonde você anda, qual é que é da banda. É melhor tu te ligar com quem você anda, aonde você anda, qual é que é da banda. É melhor tu te ligar com quem você anda, aonde você anda, qual é que é da banda. Às vezes numa banda, meu amigo, você some, porque com quem tu anda não vale o que come. Má companhia tem tudo que é lado, ladrão que é cagueteado pelo próprio aliado. Não aguentou o couro, deu o confirmado, mas o caguete já tá condenado. Vai chegar na escolinha, vai tomar outra surra, vai botar uma calcinha atolada. Eu tô cansado de falar, tô cansado de dizer, mas você não quer ver, não quer entender. Que o cara do seu lado só quer te ver atrasado, só quer te ver roubando, cheirando os teus panos. Se fossem dos teus, te arrumaria o trampo. Se liga, meu irmão, porque esse não é mano. Irmão que é irmão, não embala ninguém. Se quiser vir, vem. Se não quer, tá tudo bem. A trilha mudou, mas a amizade é a mesma. Respeito ainda é o mesmo, franqueza com certeza. Inveja é muito foda, pior que qualquer droga. Te viseia até a alma, te destrói, te incomoda. Pessoas infectadas, por ela existe um monte. Não querem ver seu bem, só querem ver seu mal. Te arrastando pro buraco, pra eles é normal. Se a cabeça não é boa, embalo vem a toda. Já é influenciado para andar no lado errado. Já dei o meu aviso, deixei o meu recado. Batendo o cruzeiro, rimando no compasso. É melhor prestar atenção nas pessoas do seu lado. Se não prestar atenção, vai cair igual o Fábio. Vai puxar uma cana por causa dos otários. E não foram firmeza, e o caguetearam, e o caguetearam. É melhor tu te ligar com quem você anda, aonde você anda, qual é que é da banda. É melhor tu te ligar com quem você anda, aonde você anda, qual é que é da banda. É melhor tu te ligar com quem você anda, aonde você anda, qual é que é da banda. Fica esperto onde tu vai, aonde tu anda. A traiagem tá aí pra te derrubar, irmão. Toma cuidado onde tu pisa e aonde tu anda. A vingança do fraco é tua derrota por vários motivos. A traição domina, mulheres cobiça nos homens, mentiras, intrigas de vila. Família se enreda na própria alegria e a bala conquista. Malandro se atiça, no cano se adianta, na mira, na rua te liga, te hipnotiza. As loucuras da hora te faz viajar na corrida dos loucos. Irmão corrompendo a ideia, querendo matar. Trairagem quem quer ajudar, num aperto de mão sem olhar nos teus olhos, querendo a tua mina, querendo tuas coisas. Uma onça pintada, fugindo da mata, esperando momento pra dar a bocada. Com pele de cova, disfarça só raiva e os outros se tornam vizinha pra fora, a polícia te enquadra. Então me diga com quem andas que eu te direi quem é. Estou ligado, eu sei que tu queres, quer dinheiro, mulher. Respeito guerreiro, conhece o jeito de responsa. Eu reconheço, eu sei aonde eu piso. Fugindo do crime, respeito a todos, não fodo ninguém dos meus. Sei, então não vem me atrasar. Filha da puta é sem chorar. Que se faz é que se paga. Eu tô ligado nas onças pintadas que rodeia a nossa área, querendo atrasar a caminhada. Que eu sei que aqui se espalha. É melhor tu te ligar com quem que tu anda e aonde que tu anda, qual é que é da banda. É melhor tu te ligar com quem que tu anda. Milênio chegou, nada mudou. E continua rapaziada de cabeça virada. A traição e inveja rondando a minha área. Tem que ficar ligado, irmão, por Porque quem vê cara não vê coração. Olhe pro lado, cuidado, de repente um safado te mete uma lâmina até o cabo. Quem pode ser, não sei, de repente alguém que não te quer o bem, não te quer vivo, te quer no além. Fica esperto, alerta, não confie muito, que as aparências enganam. Não dê muito assunto, não, não dê muito assunto. Amizade verdadeira, não tem corrupção, na riqueza ou na pobreza, sempre mostrando, irmão, que você é um cara safo, não é um mascarado. Tá pro que deve é, e nunca tá de ré. Infelizmente, mano, são poucos desse jeito. Amizade tá curta, amigos são suspeitos. Amigos pela frente, por trás uma serpente, uma conspiração, facção de urubu, querendo tua morte pra depois te dar o bote. É melhor tu te ligar com quem que tu anda, aonde que tu anda, qual é que é da banda.